isso, sangue bom. Filosofia de rua não para por aqui. Se liga aí, mano. Sistema rapper, sistema racional, voz negra. Redandar, pacto mental, fulminante MCs. Parceria definitiva. E eu, Ruth, do grupo Salé, digo pra você: fica bamba! Certo ou errado é você quem vai escolher. Revire o passado e lembre de tudo que já fez. Não se arrependa de nada, o que valeu, valeu. Em nossa vida nada é por acaso, tudo tem sentido. Nós perdemos, nós ganhamos. Isso aí está escrito. Então seja você mesmo, isso é o que importa. Abra seu coração, será em vão, não fecha a porta. Olha a sua volta, tem pessoas que querem te ajudar. Vem, chega mais a ideia, vai rolar a união e a saída. Então se liga, irmão, fique por dentro. Então não tenha medo, não, não te deixaremos na mão. Eu tive um pouco de esperança no seu coração. Se precisar de ajuda, estenderemos a mão. Se você estiver pensando em algo de bom, então meu irmão, não pare, não pare, não pare, não. Pense sempre positivo e nunca no pior. Algum lugar em sua mente tem algo de bom. Não é legal, lute pra viver e vencer. É só em Deus e a sua sentença. Não se fraqueça diante da inveja, pois a força que ela carrega só destrói o seu criador. Espere um pouco aí, yeah. Ah, estamos aqui, pois achamos que todo ser humano tem algo de bom no coração. A banca é nossa, ladrão. É legal, lute pra viver e vencer. Que nunca, esse é o ditado. Pobre é aquele que perdeu a si mesmo. Pois isso é tudo, todos nós podemos fazer o maior milagre do mundo. Olhe para trás e pense em tudo que já fez. Se a conclusão for um fracasso, levante a cabeça. Tente outra vez. E verás que tudo tem a sua hora. O fracasso, a volta por cima. Como já foi dito, nada é por acaso. Em nossa vida somos constantemente testados. Reconhecer o seu erro é o primeiro passo pra vitória. Abre o seu coração, bote, bote tudo pra fora. O verdadeiro ser humano pensa em si puro. Pois tudo tem sua hora, isso é o amor mútuo. O rap é isso aqui, sempre traz uma mensagem. Nós mostramos as coisas, mas é você quem sabe. Filosofia de rua diz, siga o seu caminho. Mesmo que você saia só, nunca estará sozinho. Ah, que é nossa ladrão. Vem comigo então. Não é legal, lute pra viver e vencer. Essa é pra você. funk é nossa, ladrão.